Quero uma vida em forma de espinha, num prato azul. Quero uma vida em forma de coisa, no fundo de um sítio, sozinho. Quero uma vida em forma de areia nas minhas mãos, em forma de pão verde ou de cântara, em forma de sapata mole, em forma de tanglo-manglo, de limpas chaminés ou de lilás, de terra cheia de calhaus, de cabeleireiro selvagem ou de edredom louco. Quero uma vida em forma de ti. E tenho-a. Mas ainda não é bastante. Eu nunca estou contente.